pista. Alô, Luana Prado, cheiro. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você, posso fazer. Cafuné no cabelo, vigio o seu sono, sei lá. Até provo seu beijo, pra ver se a barba vai me arranhar. Eu posso ser fiscal do seu olhar, nem precisa pagar. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. E antes de amar, meu bem, testa esse amor em mim. E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. E antes de amar, meu bem, testa esse amor em mim. E prenda-me, use e não saia. Aceita esse emprego de cobaia. Me prenda, me use e não saia. Eu aceito esse emprego de cobaia. Tutu CD, isso aqui é pra galera da Diamante Lingerie. Sou de doces salgados. Pega sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. E quando for beijar alguém, vá! Testa esse beijo em mim. E antes de amar, meu bem, testa esse amor em mim. E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. E antes de amar, me use e não saia. Aceite esse emprego de cobaia. Me prenda, me use e não saia. Aceite esse emprego.